atrás de um avivamento. Aviva-nos, Senhor. Que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. Quem toma posse da herança? O que Deus falou. E levar a cura do Senhor para a nossa terra. Pise forte no seu lugar, meu.